Ainda não me acostumei com a visão do imaginário, obtendo opiniões de um senso mutilado. Eles dizem uma coisa, minha mente ao contrário. A revista de fofoca tá ocupando o cenário. Um ensino sucateado, praticamente esquecido. O livro é didático, infelizmente não é lido. Tratado como lixo, sem direito à reciclagem. Talvez quem não entenda, ache isso uma bobagem. Que seja uma miragem, pra apenas constatar o engano de sentidos envolvidos no crachá. Porque não basta só ganhar e depois servir de exemplo, se constantemente o que mais vemos são exemplos jogados ao relento, alimentando ou mendigando. Um breve depoimento carregando ou confirmando uma derrota sem ressentimento. Só basta um motivo pra que isso aconteça, e menos de um segundo que você não permaneça aqui tentando enfrentar a manipulação, se aliando à fraqueza. Não tem aquisição que acabe com a certeza de que tudo vai passar e tudo vai passar. Jamais terei medo de pensar diferente. A criatividade é o que liberta minha mente. A poesia da vida escreve minha caminhada. Um dia após o outro vou seguindo nessa estrada. Com momentos de glórias, momentos de tropeços. É, infelizmente tem que se pagar um preço. Pessoas programadas para criticar qualquer erro, qualquer falha de cada um que errar. Mas pode me julgar e falar o que quiser. A sua antipatia não abala minha fé. Todo homem tem direito de viver como quiser, de ser quem quiser e de fazer o que quiser, de pensar o que quiser, de falar o que quiser, de agir como quiser e se expressar como quiser, de seguir o caminho que quiser, de acreditar no que quiser, seja Deus ou Lucifer, de fazer, é claro, a escolha que quiser. Aqui vou expressando minha canção com muita fé. Eu vivo a vida assim, sem temer a morte. Acredito em Deus, claro, e não na sorte. Sangue nos olhos, proteção do altar sagrado. Tropas de novo, irmão, tá vendo isso, caralho? Me diz, mas quem se importa? Fechadas estão as portas, trancados, iludidos e a ganância em minha volta. Sua lei vem do obscuro, sem gris, sem seio, surto. A verde e a amarela se mostra um preto de luto. Mas quero um minuto e conquista esse mundo, tá aí o protocolo. Nasci pra vencer, cruza mago que perturba e atrasa com ódio e sensação de poder. Eu sigo como quem anda em meio às brasas, as traças que cercam sua mente alienada. Por falta de massa, não pense, não passa, não acho o valor. E a questão tá na cara, Jack olha pra mata, pra escola e pra vala. Pra todo problema por trás dessa marca que vende, consome. Mudar o sobrenome, me explora ao extremo, a roubar e passa fome. Mudando o diário, tô no meio da aquarela. Quem vive a vida na cena de uma novela. Sem ter cena, cresce maldade, ofensa com a força da besta, vive a humanidade. Não é fria nem densa, ganhei a recompensa de quem derrubou a realidade. Mas sigo forte com a sorte, eu não paro no porte. O que que pode, não pode, eu já tô sem suporte. Nesse cenário abstrato que te leva à morte. Em menos de um segundo, irmão, não abaixa a cabeça, mas olhe pro norte. Só basta um motivo pra que isso aconteça. Em menos de um segundo que você não permaneça aqui tentando enfrentar a manipulação, se aliando à fraqueza. Não tem aquisição que acabe com a certeza de que tudo vai passar.